Madrugada, zona leste de São Paulo. Mais uma vez o rolê tá confirmado. Vários cholos, várias cholas, vários hermanos envolvidos, vários carclubes. O itinerário é o mesmo. Cola com nós, família. Já falei pra você, cê fato louco é mó sucesso. Rolê de low, andar nos panos é mó progresso. Pelo que eu peço, cola no PQ, vem comigo. Tudo que eu quero, fato louco, tudo unido. Ando envolvido e vou no rap fazendo meu som. Estou no garimpo, estou vendo tudo os que sobrou. Mas há quem vem sem base, diz que é zona leste. Diz que prefere, da ponta apenas vem. Lei dos putos dos cu, releve e vou. Eu não vou nem pra pensar o que quiser. Mulher, sexo, eu não vou comprar. Querem beijar, me escravizar, mas vivo solto. Me julga pra outro, a sorriu, me dá, me expresso. Soube, não me estresse, onde o custo é mesmo strip. Olhe, não disse que malandro bônus com. Corre sim, ei, não fique, peida, se ligue, não queima no low. Passa mal, cuzão, no distrito é só função. Vem, vem, vem, vem nos rolê função. Low rider monta pra curtir, vem nos encontros, vem se divertir. Vem nos rolê função. Low bike monta pra sair, vem contra a vida, vem se divertir. Vem ali, tem uma leve, diz que pá, que tá. Diz que pá, que é pá, função que é nós que tá. Vem com a rapa sozinho, chega e queima nos blins. Tudo feio no jeans, bate o cultivo, sorri. Mandei um salve na rapa, levanta essa festa. Música gringa, nacional é a que presta. A mão que é do bem, hoje a mesma mão do mal. Diz que é vato, pois bem, queimando a rapa em geral. Vou me jogar pra lá, a cena liga os vato. O frango quis terror, porque o maluco foi gol. Hoje funde os motor, e de já era negou. Sobe seis no carro, vem ninguém, é boba, dá pontos. Mano, fudeu, a notícia correu. Veio aqui, quis dar golpe, levou um salve, tremeu. Onde eu vou, nem vou, que tem um dom, faz o som. É desse jeito, negou, se vi na paz, se enterrou. Vem, vem, vem, vem nos rolê função. Low rider monta pra curtir, vem nos encontros, vem se divertir. Vem nos rolê função. Low bike monta pra sair, vem contra a vida, vem se divertir. Acabaço, esconda seda, fumando as duas sozinho. Guarda a cota pra mim, e não me vem com pouquinho. Ele quer encostar, vive mudo e chama os neguinho. Chega perto de mim, metendo louco isso sim. Ah, não vou decidir, vai pensar o que quiser. Onde você não me vê, o rolê é pra homem e mulher. Ainda mais no subúrbio, quintal de casa é a minha área. Zona Leste, São Paulo, dois minutos pra quebrada. Vê se bode os rolê, mais home eu sou, mais você. Não tem boi se correr, só se queimar se querer. Desbica os bicos daí, mais tarde é só se envolver. Suave sempre vai ser, fala real pra você. Chegou, pagou de motor, colar com nós já não dá. Nas fitas pá, não vive, jogou na pista por caça. Sou vato livre no extremo, no pique é rolê de low. A nave aquece os motor, mas se não for queima o show. Vem, vem, vem, vem nos rolê função. Low rider monta pra curtir, vem nos encontros, vem se divertir. Vem nos rolê função. Low bike monta pra sair, vem contra a vida, vem se divertir. Vem nos rolê função. Low rider monta pra curtir, vem nos encontros, vem se divertir. Vem nos rolê função. Low bike monta pra sair, vem contra a vida, vem se divertir.